mais um som pra conto. Meu coração já tomou e a porra do meu sofrimento veio a tonar. Os ambulantes já estão e meus olhos estão molhando. Eu vou precisar de álcool pra colocar pra fora a saudade que deu dela agora. Privilegiada é quem escuta aquilo e não sobe por ninguém. Quem chegou na quarta faixa, tô chapado de cachaça, já torrei meu sangue. Privilegiada é quem escuta aquilo e não sobe por ninguém. Nem chegou na quarta fase, tô chapado de cachaça, já torrei meu sangue. Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém. Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém. Um show pra conta, meu coração já tomba e a porra do meu sofrimento vem à tona. Os ambulantes já estão e meus olhos estão. Eu vou precisar de algo pra colocar pra fora a saudade que deu dela agora. Privilegiada é quem escuta aqui e não sobe por ninguém. Nem chegou na quarta fase, tô chapado de cachaça, já torrei meu sangue. Privilegiada é quem escuta aquilo e não sobe por ninguém. Nem chegou na quarta fase, tô chapado de cachaça, já torrei meu sangue. Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém. Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém.